casa desse meu amigo na sexta-feira, por bom, não sei se era por volta das 9, era 10 horas da noite. E retiraram ele de casa sem nenhum mandato. E nessa mesma ação, retiraram outros jovens, né? E um deles foi encontrado no outro dia, desacordado, todo machucado. E sofreu tortura, tanto psicológica quanto física. Foi preso, mexeram com o psicológico da família dele, com o psicológico dos pais dele, e a família dele está toda abalada em relação a isso, no qual acusaram ele de depredação do patrimônio público. Empurraram para ele os ônibus, o ônibus que foi queimado, empurraram para ele também as bicicletas do Itaú foram destruídas, depredação do patrimônio privado também. Falaram que tinha acusações que foram ele, que foi ele junto com outras pessoas que quebrou, sendo que nas filmagens da SDS não mostra. Pelo menos até onde eu sei, mostra que realmente não tem nada concreto em relação a isso. Quando foi hoje, no restaurante, como o advogado da ordem tinha falado, que o próprio secretário ele citou alguns nomes no quais estão na mira da SDS, que supostamente estão com mandato de prisão. E simplesmente pegaram ele no restaurante e falaram que ele ia ser preso. Fui perguntar com os policiais o que é que realmente estava acontecendo, nenhum me informou. Os advogados que estavam aí para prestar auxílio me informaram que ele ia ser liberado, que ia ser só para averiguação. E até o prezado momento que eu sei, eu estou na GPCA junto com os outros membros, e eu não sei qual o fim que levaram até agora. Porque o que me foi passado é que ele ia ser averiguado e que ia ser liberado no mesmo instante. Os outros membros foram soltos, sendo que só ele que está nessa. Sabe quantas pessoas foram presas hoje, mais ou menos? Bom, até o prezado momento que eu me lembro, foram dois de menores, um de maior, né, que é esse meu amigo, e tem, eu não sei se tem mais dois ou se é um, o número exato eu não sei informar, eu sei que eu saiba, foram dois de menor, tem esse meu amigo, e tem os outros, o número infelizmente eu não sei passar corretamente. E dessa coisa que sequestraram ele, pegaram ele em casa e torturaram e ameaçaram ele, a família, e como é que está essa situação, assim, o pessoal preocupado? Bom, na sexta-feira, quando retiraram ele de casa, ele não sofreu nenhum tipo de tortura, porque ficaram sabendo que o tio dele é policial federal. Aí pelo fato do tio dele ser policial federal, tiveram como se fosse ele foi privilegiado dos outros. Ele simplesmente foi levado para a delegacia, no qual os pais dele depois foram avisados, chegaram na DP, no qual falaram que o filho deles não ia durar muito tempo, que o filho dele estava chegando logo, que ele não ia se criar. Inclusive a mãe dele está com medo, está aterrorizada. No mesmo dia que aconteceu, ele não dormia em casa, os pais dele não dormiam em casa, dormindo em outra residência, com medo do que possa acontecer. Tem carros rondando lá o bairro, né? Hackearam o IP dos computadores de alguns membros, um dos computadores é o dele. Nós estamos totalmente sem liberdade nas redes sociais, porque o Estado tá matando, tá caindo cerrado, e a gente não tem como se expressar. E quando vem as ruas, nós somos reprimidos por uma polícia que, em vez de ajudar, tá simplesmente dificultando mais ainda o trabalho da revolução que a gente tá tentando fazer de uma forma pacífica. E eu acredito que, do jeito que tá, a tendência é piorar, e a revolução vai aumentar, e a repressão vai continuar aumentando do mesmo jeito que a revolução. Então é isso aí, galera. Deu pra ver aí como um dos esse entrevistado falou, que a polícia tava investigando desde antes, né? Desde da própria rede social, chegaram até um dos manifestantes que foi sequestrado, depois foi preso no 7 de setembro, a partir de um hackeamento de IP, né? Pra achar onde ele tava. E essa política de perseguição e criminalização, ela está sendo uma política muito real. Não adianta o Wilson Damasio negar, que estava observando e selecionando um a um, porque se ele não estava, alguém estava, algum encarregado estava, porque essas coisas acontecem, né? Em alguns países que já estão com um processo de guerra social mais intensa do que o nosso, como Chile, Uruguai, já se tem relatos de policiais mostrando como eles fazem o fechamento das pessoas que participam de protestos, e são, através de câmeras iguaizinhas essas que a gente tem aqui, que eles vão registrando um por um, e não tem por que a gente achar que aqui vai ser diferente. Aqui nosso estado, nossa região, principalmente tradicionalmente autoritária, historicamente autoritária, não tem por que pensar que hoje em dia o autoritarismo não vinga, que as práticas ditatoriais não vingam. Eles realmente estão aí registrando todo mundo que participa. Não é à toa que logo no início, nas primeiras manifestações, depois do junho, eles começaram a querer que registrar o RG de todo mundo que estava indo mascarado, obrigava as pessoas a tirarem a máscara, e eles registravam o RG para fazer um banco de dados. E esse é um banco de dados que é um banco de dados político, não tem para onde a gente inventar outra coisa, é um banco de dados de perseguição política. E realmente a gente está vivendo isso, a gente está vivendo uma perseguição ditatorial às pessoas que se organizam. As ordens eram de prender, pessoas que faziam parte de determinado grupo organizado. Ou seja, a ordem é de que você não pode se organizar coletivamente. Você se torna um criminoso quando você se organiza em um coletivo e participa de manifestações. É isso que a gente está vivendo. Não adianta querer dizer que não é, não adianta querer falar em democracia, e por mais espantado que a gente fique, o que a gente está vivendo é isso. O que a gente está vivendo é uma ditadura pura e simplesmente. Isso aí. O programa segue com mais alguns depoimentos. Foi importante a fala aqui do companheiro, porque a gente não pode cair nessa conversa fiada do Eduardo e do Damásio, que recentemente vieram a público justificar e tomar algumas providências em relação às práticas da polícia e da segurança social do governo deles, assim. Cair nessa balela de que algo está sendo feito por conta do afastamento e demissão de dois policiais. Tudo isso é recurso que eles estão utilizando para poder ainda fortalecer ainda mais o apoio da sociedade ao seu governo, assim. É uma estratégia conhecida, estão mordendo e assoprando, né? De um lado, é impossível negar que essas prisões vieram de ordens superiores, vieram de uma inteligência, de uma estratégia de perseguição, de fichamento, de vigilância, certo? Por parte da Secretaria de Defesa Social. E aí, no momento que eles afastam dos policiais e vêm a público, através da mídia corporativa, dizer que providências estão sendo feitas, que a repressão não pode seguir com violência, isso continua no âmbito da estratégia do governo para manter sua base de apoio, certo? Através de mentiras, certo? De recursos retóricos ligados a o que é a defesa da democracia e o que não é, e a violência para Eduardo Campos é antidemocrático e tal, tal, tal. Bem, a gente conhece a demagogia desse tipo de político, sabe muito bem que o Estado é criminoso, que se utiliza de seu aparato militar, policial, para mesmo agir com violência, certo? E minar qualquer tentativa de crítica à organização pública e política da sociedade atual, assim. Sobre esse outro ponto que nossa amiga aqui estava falando das práticas de vigilância ao redor do país e tal, foi muito engraçado, porque eu lembrei na hora do que foi dito por Eduardo Campos na sua coletiva de segunda-feira, assim. Ele falou que vem se espelhando, certo? Nas práticas dos governos fora do país contra esse tipo de manifestação. Então, para ele deixou bem claro que manifestação faz parte do direito democrático, mas não é possível numa sociedade atual que essas manifestações ocorram na hora que querem, da maneira que querem, fechando a via que querem. Ele diz que tem que ser avisado previamente, ocupando uma rua que não interfira no cotidiano da maioria e tal, tal, tal. E se ele está bebendo na fonte da repressão de fora do país, ele também está se apoiando nessas práticas de vigilância do Estado terrorista que vem de fora, que é o quê? É, tipo, vigiar IP, buscar IP, prender através de crimes de internet, como vem sendo feito no Rio de Janeiro, se utilizar das câmeras de segurança para marcar determinados indivíduos que compõem essa luta, fazem parte da manifestação, enfim. Cada vez mais essa dimensão global da luta vai tomando forma e, como a companheira disse no relato, isso se dá pelo acirramento do conflito político, né? Acho que é bem isso que a gente está vivendo, assim, e tende a se unificar tanto a repressão, as práticas da repressão, como também as práticas da resistência. Nesse depoimento que ele deu, ele deu alguma resposta, porque eu não tive oportunidade ainda de assistir, mas ele deu alguma resposta em relação à pauta dos protestos sobre a questão do transporte? Ele falou alguma coisa relacionada à CPI dos ônibus, alguma coisa assim? Não. Isso é tudo colocado debaixo do tapete. Parece que não está sendo reivindicado nada. Ele perpassou pelo direito de manifestação e pela violência policial, assim. E colocou que, do mesmo jeito que o governo não admite violência policial, mentira, porque está mais que claro, depois do depoimento que a gente ouviu agora e do que a gente vem falando ao longo do programa, que o Estado está perseguindo, está sequestrando, está torturando, está ameaçando, certo? Está vigiando, certo? Ele coloca que a violência policial não vai ser não é aceitável, assim como a violência nas manifestações também não vão ser aceitáveis, assim, por parte do governo. Ele não tocou em nenhuma pauta, assim. Engraçado isso, né? Porque eu perguntei só pra... só pra confirmar, porque, assim, desde sempre, essa é a prática comum, né? Se fala, né, os governadores, os poderosos, falam em democracia, falam em que violência é antidemocrática e tal, mas pra ele... desconsiderar toda a pauta política de reivindicação do movimento, não comentar nada sobre ela e simplesmente colocar a repressão e resolver uma reivindicação política com força truculenta da polícia, para ele isso aí não é nada antidemocrático, né? Então, como a gente tinha falado antes, quando não estava gravando, de que esse cara, o Eduardo Campos, ele é um grande estrategista, né, do poder. Ele sabe se movimentar dentro da manutenção do poder, né? E aí, essa é uma grande estratégia, né? Ou seja, você desconsidera que aquele movimento é um movimento político que está ali reivindicando o passe livre, né? Uma reivindicação para um transporte público gratuito. E aí, ele, como está... alinhado aos interesses da elite econômica e não pode mexer no lucro nos gordos lucros, né, dos grandões aí dos transportes, então ele ignora completamente essa pauta política, pega essa insistência do vandalismo, essa insistência da violência e que a mídia corporativa vai endossando, né, e tal. Vai endossando, né, porque é uma aliança do poder, né, a comunicação, a classe política, do qual Eduardo Campos localmente é o grande representante, da elite política, a elite econômica, que por sua vez tem sua voz na grande mídia, né, que são grandes corporações de comunicação. E aí, essa aliança sendo feita, vai a mídia engrossa o caldo do vandalismo, ele vem para responder ao vandalismo, mas ele, quando ele faz a declaração, em vez dele discutir politicamente o que está apresentado de uma forma política, ele discute como ele vai reprimir, como ele vai se utilizar da polícia para calar a voz dos dissidentes. É isso aí. Então, partindo para o outro depoimento, o tempo está avançando. Rádio Ama 88.1 FM, ou no projeto dissonanteproject.org na net. Comunicação Livre Popular, aqui é o programa do Recife Resiste. Então, e aí galera, eu vim aqui para falar sobre o que aconteceu hoje, dia 7 de setembro. Protesto que foi organizado na Praça do Derby e que começou já com um confronto na saída do pessoal, porque a polícia arbitrariamente tentou impedir os manifestantes de sair com máscara, o que não caracteriza crime, já que nada que não esteja proibido por lei é crime. No caso da máscara, não existe uma lei proibindo a máscara, então não é crime. E tentaram empurrar as pessoas que estavam tentando sair de lá. Eu fui uma delas, como o policial colocou a mão no meu peito, eu tentei tirar a mão dele do meu peito, ele e vários outros tentaram me autuar por resistência e desobediência. E durante a tentativa de prisão, como eu resisti um pouco porque não existia motivo para estar me prendendo, seis policiais me cercaram e uma das policiais tentou conversar comigo. Desses seis, três estavam me segurando e três estavam chutando e me cutucando com cacetete. Depois de muito tempo que eles tentaram me algemar e não conseguiram, seguraram três de um lado e três do outro e me viraram para algemar. Me arranharam meu rosto, rasgaram minha camisa, tiraram meu sapato, a minha máscara e a luva, tudo que eu tava, todos os acessórios foi tirado por eles. Não deram satisfação para ninguém que estava por perto da prisão. Começaram a atirar nas pessoas que tentaram impedir a prisão, inclusive prenderam mais pessoas que estavam tentando impedir essa prisão. Começaram a jogar bomba de gás e spray de pimenta aleatoriamente. Jogaram spray de pimenta na minha cara, diretamente no meu rosto. E depois que eles conseguiram me levar para a viatura, me algemaram, me levaram para a viatura. Durante o caminho eu fui xingado por vários policiais, chamado de vagabundo. Falaram que isso é coisa de gente que não tem o que fazer, que a máscara é coisa de vândalo, porque não entende o ideal da máscara, não entende o que ela representa. Me ameaçaram, falaram que ia me levar para um sítio se não tivesse toda essa cobertura da mídia. Eles iriam me levar para um sítio e dar choque, que é o que vagabundo merece. Porque eles estavam trabalhando, porque um bando de vagabundo não tinha o que fazer no dia 7 de setembro. Inclusive falaram que eu era só um merdinha que tinha acabado de sair das fraldas e que esse bando de vagabundo que estava no protesto não vai mudar nada. Só são arruaceiros que não tem o que fazer. Quando eu tentei argumentar, ele jogou spray de pimenta no meu rosto, dentro da viatura. E depois que ele jogou spray de pimenta, por eu não ter conseguido nem expressar nenhuma reação, ele jogou de novo. Porque disse que não tinha pego. Como eu, ainda assim, não tossi, ele falou que não jogasse mais. O outro colega dele falou que não jogasse mais porque ia acabar prejudicando, ia acabar acontecendo alguma coisa mais grave. Aí me conduziram para a delegacia da de Santo Amaro e para a Secretaria de Defesa, né? Social. A Secretaria de Defesa Social, onde chegando lá eles contaram a versão deles e intimaram a assinar um TCO. O pessoal da delegacia não tem o que falar, foram pessoas ótimas, inclusive apoiam o protesto e condenam a ação da polícia, o pessoal da STS. E não apoiam de maneira nenhuma a decisão de Damásio. Pelo menos esse pessoal que trabalha aí. O que eu achei muito legal da parte deles, não fui maltratado lá dentro, só durante a prisão, durante o caminho, mas conheço várias pessoas que não deram a mesma sorte de vir para essa delegacia, foram levados para outras delegacias, onde foram torturados, outras pessoas foram pegos porque faziam parte da organização de outros grupos. E foram sequestrados, espancados. Eu não dei essa esse azar, no caso. Né? Mas... Teve algum interrogatório, algo assim? Ou foi o TCO? Como é que foi construído esse TCO? Eles escreveram? Ou tu teve direito a ler o que foi redigido para assinar? Não. Eles perguntaram o que aconteceu. Perguntaram como foi que aconteceu, eu expliquei, o policial deu a versão dele e ficou no TCO um policial como acusante e mais dois como testemunha. Eles conversaram comigo, tentaram me acalmar um pouco, porque eu estava um pouco exaltado, mas não estava fazendo nada demais, só estava apenas gritando palavras de ordem. Aí eles tentaram me acalmar, me deram água e tal, e levaram para fazer algumas perguntas. Perguntas básicas mesmo sobre mim, se eu tinha algum antecedente, se eu estudava, trabalhava, nada. Quando fui assinar o TCO, eles mandaram eu ler, li os termos, eles explicaram que ia ser uma audiência com o juiz e que lá eu não tinha que explicar nada para eles o que aconteceu, assim, nem fazer nenhuma acusação lá na SDS, porque qualquer acusação que eu tivesse de fazer seria lá dentro do juiz. Não. Mas tu não entrou na corregedoria com nada, no processo contra os policiais? Até agora não, até mesmo por consciência e por orientação deles, porque eles falaram que não ia dar em nada, que nada disso ia pra frente, e a burocracia, e até porque o contexto do que aconteceu ia blindar os policiais de qualquer ação da minha contra eles, e que eu não tenho nenhuma testemunha do que eles fizeram contra mim no carro. E não tinha como provar nada, assim, só o abuso de autoridade deles, mas que não ia dar absolutamente nada, só perda de tempo e dor de cabeça, que ele falou também. E aí, continuar na resistência, a luta continua? A luta continua, cara, a luta começou agora, a gente vai agora se fortalecer, tentar procurar estratégias melhores que não seja impedida pelo governo e pelo cão de guarda do governo, que é a polícia militar, despreparada, totalmente despreparada e comandada, assim, né? São escudos, são uma blindagem mais ofensiva do governo corrupto que a gente vive hoje, né? Do governo fascista e ditatorial de Eduardo Campos, porque eles, em momento algum, das vezes que nós fizemos as outras passeatas pacificamente, eles nos atenderam, até tentaram nos atender, a gente fingiram abrir uma CPI do transporte público, mas encerraram uma semana depois, deram um prazo muito maior do que uma semana para a gente conseguir as assinaturas que era suficiente para abrir a CPI, e em pouquíssimo tempo encerraram. Foi só uma farsa, foi só... Pois é, marcaram uma audiência pública e saíram da Câmara antes da gente chegar lá. Né? Tipo, não quiseram nos atender, a gente tentou de toda forma, a gente tenta desde o dia 20, que foi o começo de tudo, diálogo com o governo, mas eles sempre batem a porta na cara da gente, sempre chegam truculentes quando a gente está fazendo os protestos, e quando qualquer ação nossa é considerada vandalismo, e algumas mídias, as mídias mais corporativas, as grandes mídias, induzem a população, de certa forma, a pensar que nós somos realmente vândalos, que não temos o que fazer. Eles não, em momento algum, divulgam o nosso ideal, em momento algum falam sobre a nossa luta, sobre a nossa ideia de melhorar, de lutar contra a corrupção, de melhorar a qualidade de vida e transporte. E em momento algum eles falam isso, muito pelo contrário, só mostram a parte ruim E acontece por nossa reação à ação da polícia, né? Condeno a ação do Black Bloc, que são um grupo que eu apoio totalmente. O Black Bloc me representa, porque é uma tática de reação urbana. A tática urbana de reação à polícia, a reação à repressão. Não um bando de vândalo que está ali para depredar ou destruir o patrimônio aleatoriamente. Nós apenas reagimos quando somos alvos da polícia despreparada de Eduardo de Campos. Valeu aí. E força na resistência. É isso aí, velho. Massa, massa. É isso aí. Com esse relato, a gente termina as gravações de áudio feitas no dia do 7 de setembro. Essas já foram no final da manifestação, já na delegacia de Santo Amaro, quando os presos foram sendo liberados. À medida que eles foram sendo liberados, a gente foi colhendo alguns depoimentos. E esse figura foi o primeiro preso lá no Derby, já fazendo parte da estratégia policial de dispersar o movimento antes de que o grupo saísse do Derby. Esse cara foi preso e aí iniciou-se uma confusão que dispersou a manifestação, e a partir disso foi só repressão policial com muita violência, tática de guerra, do choque, enfim, tudo que a galera que vem acompanhando já sabe. Então, a gente tá falando sem música, cara. Tem uma coisa importante que ele colocou aí, que eu pontuei como era a estratégia de Eduardo Campos de mascarar as reivindicações políticas das manifestações e comentar só a história do vandalismo e falar como ele vai colocar a polícia para reprimir. O último entrevistado, ele falou da mídia, né? Que a mídia ela age da mesma forma, né? A gente vinha falando que a mídia ela funciona como uma aliança do poder junto ao Estado, e eles funcionam da mesma forma. Eles ignoram completamente o fundo político, claramente político, que existe nos manifestantes que estão ali na rua, e comentam só questões marginais, como o trânsito foi fechado, não sei quantos quilômetros de engarrafamento, se aconteceu algum confronto, aí já comenta logo. Geralmente coloca que a polícia reage aos manifestantes, quando a gente sabe que na realidade sempre é a polícia que começa. E aí é interessante pensar por que eles ignoram o debate político, né? É um dado muito importante a gente pensar isso, assim, porque por que eles ignoram o debate político? Por que eles ignoram as reivindicações? Por que eles ignoram nossos discursos? Porque em vez de não trazer nossos discursos a público e dialogar com eles, por que eles se esforçam para mascarar, se esforçam para ofuscar, para apagar, calar nosso discurso, né? Isso é uma coisa que é interessante a gente tá pensando, assim, né? E logo as pessoas que gritam tanto a favor da democracia agem dessa forma, né? Agem calando o discurso dissidente e colocando estratégias de manipulação, estratégias de discurso para calar e prevalecer só a visão deles das coisas, né? Eu acho que eles se furtam ao debate político porque eles estão defendendo uma contradição, né? Eles estão defendendo um mundo desigual, eles estão defendendo interesses, privilégios econômicos da elite política e econômica, e eles não podem defender isso a público, né? Uma das grandes contradições que existe na sociedade capitalista é que ela não pode ser assumida pela elite. Ou seja, a elite não pode assumir que domina e que constrói uma sociedade desigual e opressora, né? Ela tem que dissimular isso em em outros discursos, em estratégias de poder, e por isso que eles se furtam dessa forma tão violenta e tão autoritária. É, por isso que eles se furtam ao debate político, né? Porque eles não podem assumir que é a sociedade que constrói, que é que a gente quer destruir. E é isso. Massa. Me sinto contemplado com tudo isso que o companheiro falou. Era uma coisa que até então eu não tinha refletido muito bem. É importantíssima essa ideia de que é como se a mídia e o governo fizessem um recorte de tudo que vem ocorrendo nas manifestações, assim, tudo que vem fazendo parte delas, assim. Aí é como se eles fizessem um recorte do que eles consideram vandalismo, da parte violência, da resposta à polícia, e aí trazem o debate para a sociedade como se fossem vândalos versus polícia, e acabam saindo incólumes, assim, porque não, nem a violência policial faz parte das intenções dos governantes, muito menos as práticas mais combativas dos manifestantes. Então, traz um debate que coloca em oposição a violência policial e a força combativa das manifestações, e se eximem desse debate no momento em que dizem que a força policial não faz parte das políticas de um Estado democrático e está sendo também controlada, e muito menos faz parte de um Estado democrático a ideia de que manifestantes podem agir com violência, seja como resposta à polícia ou aos símbolos do capitalismo e a propriedade privada. Essa é uma estratégia que vem marcando o diálogo com o governo do Estado, enquanto os vereadores se eximem de discutir a pauta do passe livre e melhores políticas para a população da cidade, principalmente aquela que está ali naquela zona de pobreza, na periferia, enfim. É, exatamente, na base, né, da dinâmica social aí. E outra coisa importante também foi que ele falou, o policial chamando ele de vagabundo, né? Você vê como o policial é tomado de emoção, de ódio, né, contra os manifestantes, né? E é engraçado a figura, o personagem que essa figura social assume, né, o policial, como ele assume o comportamento de um verdadeiro porco filho da puta. E aí ele chama de vagabundo o manifestante. E é importante colocar que também no Facebook os policiais xingam e ameaçam os manifestantes de uma forma muito clara, né? Vários deles estão circulando aí pelas redes sociais, mostrando como os policiais estão ameaçando e xingando os manifestantes de vagabundo no Facebook. Ou seja, você vê o que é que pensa essas cabecinhas que estão segurando um cacetete, um escudo e com uma arma empunhada na cintura, né? Você vê quem é que tem a licença da violência, né? Quem são o que é que se passa na cabecinha das pessoas que tem a licença para bater, que tem a licença para atirar, né? Esse é o discurso deles, chamar os manifestantes de vagabundo e dizer que vagabundo merece, vagabundo tem que apanhar. Então é assim que se comporta essa figura aí do policial, né? Pra gente refletir também o que é o policial dentro da nossa sociedade, né? Como é esse trabalho sujo que ele tá fazendo, e ver como deixa ficar claro como esse papo de que a polícia tá pra nos proteger é só uma mera estratégia de discurso, né? Que é outra coisa que não pode ser assumido, que a polícia tá pra defender os interesses dos poderosos. Isso aí. E aí, ficamos por aqui, então? Por mim tá massa aí. Isso aí. Só lembrando, o programa do Recife Resiste vai ao vivo nas quartas-feiras às 6 da noite. e está sendo reprisado ao meio-dia da sexta-feira, tudo aqui na Rádio Lama 81.1 FM, na Zona Oeste. Exatamente, e também no blog, né, no lama.noblogs.org, você pode ter acesso aos podcasts, ou seja, as gravações dos programas que foram feitas, e dá uma sacada lá, que dá pra ver também os outros programas que rolam aqui na Rádio Lama, que só tem programa bom aqui, dá pra você ter acesso a um bocado de discussão, um bocado de programa divertido, um bocado de música boa, dando uma navegada nesse blog. E também uma coisa importante que a gente não falou, é que no dia 18 de setembro foi convocado uma manifestação a favor do passe livre, né, galera? Dia 18 de setembro, qual vai ser o dia da semana aí? Dia 18? Dia 18, de hoje é 8, velho. De hoje é 8, daqui a uma semana, na quarta-feira, vai rolar essa manifestação a favor do passe livre, e a concentração vai ser na escola Luiz Delgado, que fica lá no centro. Isso aí. E é isso, né, galera? Vamos fortalecer essa luta que vai chegar em algum lugar. Vamos lutar. A luta continua. Isso aí. Por uma Rádio comunicação Lama livre, popular. Esse existe .org na net também, né? Pra quem quiser dar uma sacada. Claro, tem também o site, né, do recifeexiste.org. Quiser dar uma olhada. E aí, mais, muito mais, né, notícias, artigos e discussões aí sobre a guerra social. Isso aí, falou! Okay, the following is for reference only.